está comigo por onde quer que eu vá. Não tenho medo dos meus inimigos, porque Deus está comigo, nada me acontecerá. A minha vida está sempre bem guardada, não temerei a nada por onde eu passar. Pode o inimigo até estar escondido, eu estarei revestido, ele não me atingirá. Porque não tenho medo dos meus inimigos, se Deus está comigo, por onde quer que eu vá. Não tenho medo dos meus inimigos, porque Deus está comigo e nada me acontecerá. Os inimigos bem de perto me rodeiam, até muitos me odeiam, querendo ver meu fim. Não adianta, eles não conseguirão, clamo a Deus em oração e Jesus defende a mim. Não tenho medo dos meus inimigos, sei que Deus está comigo por onde quer que eu vá. Não tenho medo dos meus inimigos, porque Deus está comigo, nada me acontecerá. Nenhum mal a mim sucederá, também nenhuma praga chegará à minha casa. Porque os anjos estarão ao meu redor, triste dos meus inimigos, tenho pena e tenho dó. Porque não tenho medo dos meus inimigos, sei que Deus está comigo por onde quer que eu vá. Não tenho medo dos meus inimigos, porque Deus está comigo e nada me acontecerá. Comigo por onde quer que eu vá. Não tenho medo dos meus inimigos, porque Deus está comigo e nada me acontecerá.